Pasta 27. Faixa 1. Encontro 25. Ambula Crarianos. Nossa peregrinação é agora uma horda babélica na qual estão reunidos todos os vertebrados e seus primitivos cordados, anfióxos e axídeas. É uma grande surpresa que os próximos peregrinos que se juntarão a nós, nossos parentes mais próximos entre os invertebrados, incluam estranhas criaturas às quais logo me referi como marcianas, estrelas do mar, ouriços do mar, ofiuroides e pepinos do mar. Junto com um grupo quase totalmente extinto chamado crinoides ou lírios do mar, elas formam o filo Echinodermata, ou pele de ouriço. Antes de se juntarem a nós, os equinodermos dão o braço a uns poucos grupos heterogêneos semelhantes aos vermes, que na ausência de dados moleculares haviam sido classificados diferentemente no reino animal. Os enteropneusta e os pterobranquia tinham sido classificados antes como axídeas e os protocordatos. Agora as provas moleculares ligam-nos não tão remotamente aos equinodermos em um superfilo chamado ambulocraria. Também classificados entre os ambulacrarianos, temos um curioso vermezinho chamado Xenoturbella. Ninguém sabia onde encaixá-lo. Ele parece não possuir a maioria das coisas que um verme respeitável deve ter, como um sistema excretório propriamente dito e um trato digestivo linear. Os zoólogos tentaram classificar esse obscuro vermezinho, ora num filo, ora no outro, e praticamente já haviam desistido, quando em 1997 alguém anunciou que, apesar de todas as aparências, ele era um molusco bivalve muito degenerado, com afinidades com o berbigão. Essa afirmação confiante baseou-se em dados moleculares. O DNA do Xenoturbella é bem parecido com o do berbigão. Ainda por cima, como que para encerrar a discussão, descobriu-se que espécimes de Xenoturbella possuíam ovos do mesmo tipo existente nos moluscos. Mas foi tudo uma grande lição. No que parece ser o clássico pesadelo do moderno detetive forense, a contaminação do DNA do suspeito pelo da vítima assassinada constatou-se depois que o Xenoturbella continha DNA de molusco e ovos de molusco, simplesmente porque comia moluscos. O resíduo do genuíno Xenoturbella, depois de removido o DNA de molusco, revela uma afinidade ainda mais surpreendente. O Xenoturbella é membro dos Ambulacraria, talvez o último membro a juntar-se a eles antes de nos reunirmos todos no encontro 25. Outros dados moleculares situam esse encontro em algum momento do final do pré-cambriano e talvez por volta de 570 milhões de anos atrás. Minha suposição é que o Concestral 25 seja aproximadamente o nosso 280-milionésimo avô. Não temos ideia de como ele era, mas certamente se parecia mais com um verme do que com uma estrela do mar. Tudo indica que a evolução dotou os equinodermos de simetria radial secundariamente a partir de ancestrais com simetria entre os lados direito e esquerdo, ou bilateria. Os equinodermos são um grande filo com cerca de 6 mil espécies vivas e um registro fóssil respeitabilíssimo que remonta aos primórdios do Cambriano. Entre esses fósseis antigos incluem-se algumas criaturas estranhamente assimétricas. Na verdade, estranho talvez seja o primeiro adjetivo que nos ocorre quando contemplamos equinodermos. Um colega certa vez se referiu aos molúsculos, cefalópodes, polvos, lulas e cibas como marcianos. Tinha boa dose de razão, mas minha candidata a esse papel seria a estrela do mar. Um marciano, nesse sentido, é uma criatura cuja própria estranheza ajuda-nos a ver com mais clareza o que somos, mostrando-nos o que não somos. A maioria dos animais da Terra é bilateralmente simétrica. Possui uma extremidade anterior e uma posterior, um lado esquerdo e um direito. As estrelas do mar têm simetria radial, com a boca bem no meio da superfície inferior e o ânus bem no meio da superfície superior. A maioria dos equinodermos é semelhante, mas os ouriços, coração e as bolachas do mar redescobriram um pequeno grau de simetria bilateral, com a frente e a traseira, para poderem enterrar-se na areia. Se é que as estrelas do mar marcianas têm algum tipo de lado, eles são 5, ou em alguns casos mais numerosos, e não 2, como a maioria de nós, os demais terráqueos. Grande parte dos animais desse planeta tem sangue. As estrelas do mar, em vez disso, têm água marinha encanada. A maior parte dos animais da Terra move-se por meio de músculos, puxando ossos ou outros elementos do esqueleto. As estrelas do mar movem-se por meio de um sistema hidráulico ímpar baseado no bombeamento da água. Seus órgãos propulsores são centenas de pequeninos pés tubulares na superfície inferior do corpo, dispostos em avenidas ao longo dos cinco eixos de simetria. Cada pé tubular parece um minúsculo tentáculo com uma ventosinha redonda na ponta. Sozinho, o pé é pequeno demais para mover o animal, mas todo o conjunto, puxando junto, pode dar conta do trabalho, lenta, mas poderosamente. Um pé tubular é estendido por pressão hidráulica exercida por um diminuto bulbo comprido em sua extremidade mais próxima. Cada pé tubular individual tem um ciclo de atividade, mais ou menos como uma perna minúscula. Depois de exercer sua propulsão, ele libera sua ventosa, recolhe-se e oscila para frente a fim de agarrar-se novamente pela ventosa e tornar a impelir-se. Os ouriços do mar locomovem-se pelo mesmo método. Os pepinos do mar, que parecem linguiças verrugentas, também podem deslocar-se desse modo, mas as espécies que se enterram movem-se ainda à moda das minhocas, comprimindo alternadamente o corpo de maneira a alongá-lo para a frente e depois puxar para junto da dianteira a parte posterior. Os ofiuroides, geralmente dotados de cinco braços delgados e ondulantes que irradiam de um disco central quase circular, deslocam-se remando com os braços inteiros em vez de se arrastarem por meio de pés tubulares. As estrelas do mar também têm músculos que movem os braços como um todo. Elas os usam, por exemplo, para engolfar uma presa e para separar conchas de mexilhões. Para a frente é uma direção arbitrária em se tratando desses marcianos, e aqui se incluem os ofiuroides e a maioria dos ouriços do mar, além das estrelas do mar. Em contraste com a maioria das formas de vida terráqueas, que possuem uma extremidade dianteira definida dotada de uma cabeça, na estrela do mar, qualquer um dos cinco braços pode ser o cabeça. As centenas de pés tubulares, não se sabe como, conseguem concordar em seguir o braço condutor em qualquer dado momento, mas o papel de encabeçar o deslocamento pode mudar de um braço para outro. A coordenação é obtida graças a um sistema nervoso, cujo padrão, porém, difere de qualquer outro a que estejamos acostumados nesse planeta. A maioria dos sistemas nervosos baseia-se em um longo cabo-tronco que vai da extremidade dianteira posterior do corpo, percorrendo a região dorsal, como nossa medula espinhal, ou a região ventral. Nesse segundo caso, ele costuma ser duplo, com uma escada de conexões entre os lados esquerdo e direito, como nos vermes e em todos os artrópodes. Em uma criatura terráquea típica, o principal cabo-tronco longitudinal possui nervos laterais, em geral emparelhados em segmentos repetidos serialmente da parte anterior à posterior. E, em geral, a criatura possui gânglios, protuberâncias locais, que, quando suficientemente grandes, são dignificadas com o nome de cérebro. O sistema nervoso da estrela do mar é totalmente diferente. Como a essa altura já passamos a esperar, ele é disposto em raios. Um anel completo circunda a boca e, a partir dele, irradiam-se cinco, abre parênteses, ou o mesmo número de braços que o animal tiver, fecha parênteses, cabos cada qual ao longo de um braço. Como o leitor pode prever, os pés tubulares ao longo de cada braço são controlados pelo nervo-tronco que percorre todo o membro. Além dos pés tubulares, algumas espécies possuem centenas de pedicelárias espalhadas pela superfície inferior dos cinco braços. Cada uma possui minúsculas quelas e são usadas para pegar alimento ou em defesa contra pequenos parasitas. Marcianos alienígenas na aparência, as estrelas do mar e seus parentes ainda assim são nossos primos relativamente próximos. Menos de 4% de todas as espécies animais são primas mais próximas de nós do que as estrelas do mar. A imensa maioria dos representantes do reino animal ainda não se juntou à nossa peregrinação, e boa parte delas chega junto no encontro 26 em um colossal afluxo de peregrinos. Os protostômios estão prestes a tornar-se a maioria esmagadora até mesmo diante da multidão de peregrinos que já estão em marcha.